Ono 476. Informação Eco. Destino Recife, pronto para a copa. Destino 476 para Recife, 4 no 0, eu tenho aprovado. Aguarde aproximadamente meio minuto para a copa no 476. Pronto. No 406, informo que a informação acabou de mandar agora para Foxtrot. O senhor está autorizado para Recife, Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, nível de voo 410, via Peruísque 58. Decolada pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, transponder 5046, gol 1476. Autorizado nível 490 para Recife, pela Peruíbe 58. Decolando a 10 com curva à esquerda. Saída pouca, transição Caju. Controle 19.35 e transponder 5046. É o gol 1476. Da PUCA, contingimento correto, Uno 476, no portão Uno, chamei para fora o pushback acionamento, senhor. Chamará para pushback acionamento no 476. Voltando 3601 no box 08, posicionamento. Chame fax 3601. Chamarei fax. Para o táxi, o TAM 3601, com fins, 4 horas, 144 a bordo. Vocês poderiam repetir? Alterna com fins, 144 a bordo, com 4 horas de autonomia. 144, 4 horas com fins copiado, TAM 3601, táxi aprovado, 4, Juliette Alfa. Ajuste no 0 no 2 agora. Chame pronto para decolagem do ponto de espera, pistola 0, TAM 3601. Pátio Juliette Alfa, pode esperar chamar ele, tá? 360. Se aproximando do ponto de espera da 90, pronto, está 3601. 3601 autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento de 1,7 a 0 graus com 039. Autorizado a alinhar e decolar, está 3601. Solo, bom dia, Gol 1029. Gol 1029, informação em curso Foxtrot, solo encontra-se indisponível, por gentileza, 118.612. Ok. Bom dia, Gol 1029, Fox, tem informação Foxtrot, autorização Rio de Janeiro. 1029, 360, tem aprovado, aproximadamente 2 minutos para a própria, senhor. Ok, guarda. Gol no 476, pronto para pushback e acionamento. Livre, chame táxi no 476. Livre, chamará. Oi, Salvador, bom dia, Alfa Zulu Golf. Zulu Golf, agora de um minuto. Entendi. A 3601 decolou 06, chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, senhor. Bom voo. 9.8, boa. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, contato radar, suba nível 360. 360, tá 3601. Inicie, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, Alfa Zulu Golf. Gente, Alfa Zulu Golf. 1021, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, perfeito. 1021, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliet, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bidev, onde intercepta para November 857, segue conforme o plano. Controle 1 no 9.8, aciona 5047, chegou no 021. Pesado 360, Rio de Janeiro, via rota do plano, decola da 1-0, curva direita, saída da EL até Leda, direto Bidev, para November 857. Controle 19.8, transponder 5047. 0047, protegimento correto, Gol no 021. No parte 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamará. Oi, Salvador, Alfa Zulu Golf. Prossiga, Golf. Alfa Zulu Golf, informa aí que vai aguardar mais um minuto aqui que eu vou confirmar com o Goa que mudaram nossa posição aqui, ok? Afirmativo, mandou pro 1, ele acabou de me ligar agora. Portão 1? Afirmativo, portão 01. Por gentileza, então inicia a agilização da aeronave da Gol, já autorizada em locação e está precisando de um pushback, ok? Fazendo o Golf, não consegui copiar a mensagem, saiu interrompida. Sem problema, Golf. Tem condições de iniciar agora? Positivo. Inicia agilizando, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Zulu Golf. Ciente, Alfa Zulu Golf. Torre Gol 021 no flex aumento, remonta 4. Sente no 021, por gentileza confirma o que pistola. Senta visual com o azul, que está efetuando o pushback agora no patch 3, né? Sente, faz em coordenação, tá visual com ele. Sim, senhor. Então, por gentileza, em coordenação, livrando o azul, livre o posicionamento, time táxi, o Gol no 021. Sente, coordenação autorizada. Uno 476, pronto para ataque. POB 80, alterna Fortaleza, 3 horas e 30 de autonomia. Copiado no 476, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem no ponto espera pista 10, Gol no 476. Centralizando táxi via Índia e Alfa, chamará pronto no ponto espera da 10, Gol 1476. Deita na proa 235 para evitar formações por 40 milhas. Vete. Alfa Zulu Golf agiliza na medida do possível, ingressando no pátio principal até o portão 01, mantendo escuta constante a porte ao término, o Alfa Zulu Golf. Ciente, Alfa Zulu Golf já está pronto para ingressar no pátio principal, agilizando ainda. Gol no 4, segue. Vida autorizado a linha decolar pistão 0, vento 150 graus com 04 nós. Autorizado a linha de decolar no 476. Plan 3601, reautorizado, nível 340, chame centro, Recife, em 126, correção, 13325. 3325. Torre Bom 021 para o táxi com 3 horas e 50, Altena com fim. POB 4 Uno. 021, autorizado até a saída do posto 3, ajuste no 012, chame na saída do posto 3, procure com o táxi, o Gol no 021. Saída do posto 3, chamará para o táxi. Gol no 476, decolou o 014, chame agora o controle 198, senhor, tenha um bom voo no 476. Ok, 198, boa tarde, boa noite. Boa noite. 021, atento ao Embraer da Azul, efetuando reboque até o portão 01, após com segurança na saída do posto 3, autorizado ingresso na Juliette, Alfa até o posto 4, pista 10, 2012, o ajuste. Chame pronto para decolar de ponto 0, pista 0, gol no 021. Ok, com segurança, então vai iniciar. O Azul Alfa do Golfo informa o término do reboque, portão 1, seu bom dia. O Golfo copiado, obrigado, bom dia. A 2 zona, pronto. Uno 021, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus com 039, 1012 km. Livre a linha declarada no 0, no 021.